porque as pessoas precisam e não há meios normalmente para fazerem este serviço de triagem das entidades que estão no terreno a fazer outro tipo de trabalho. E o que é que o senhor aqui tem encontrado? Muita solidariedade? Há muita gente de bom coração? Muita gente. Fica satisfeito por colaborar? Exatamente, logicamente. Sim.